Amém, amados. Que bom estarmos aqui juntos. Amém, queridos. Quero que abra a sua Bíblia em Apocalipse. Nós hoje, no dia 5 de dezembro, vamos continuar nossos estudos que temos feito sobre as igrejas do Apocalipse. Eu faço um domingo, às vezes eu preciso pular, mas eu volto até nós completarmos todas as 7 igrejas. Amém? Você pode acompanhar no site as pregações no www.vidanovaitabuna.com.br. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de Patrick e Zaira, que tem feito um trabalho brilhante. Deus abençoe, meu irmão. Não falte a Denise para te amar. E Esté para crescer. Amém, queridos? Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler também Coríntios 13. Então você pode, 1 Coríntios, capítulo 13. Oh Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Nós vamos, não sei se vai dar tempo de terminar hoje. Então, vamos tentar. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Enquanto você abre, eu já vou lendo, amém? Eu estou lendo na versão King James. E uma excelente versão, se você não estiver com ela aí. Vamos acompanhando à medida que eu vou lendo. 14, versículo 14, Apocalipse 3. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu estás. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupa branca, para que possas cobrir a sua vergonha, cobrir a sua nudez, e comprar o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Aleluia! Sê, pois, diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho. Deus Todo-Poderoso é o Senhor, cheio de graça e misericórdia. E eu, Senhor, louvo ao Teu nome por nós podermos estar aqui nessa noite, livremente, com as portas abertas, falando do Teu amor, da Tua misericórdia. Te agradeço porque o Senhor é um Deus que, apesar de nós, nos ama a si mesmo. Tua palavra diz que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos Teus inimigos. Muito obrigado por esse amor gratuito, Senhor. Que nós possamos aprender com esse amor e amar até aqueles que talvez tenhamos por inimigos. Porque esses que temos por inimigos, muitas vezes, são objeto do Teu amor. Que nós venhamos a subir, montar nesse amor do Senhor para alcançar esses em nome de Jesus. Que essa noite, o Teu próprio Espírito venha curar a nossa alma. Venha curar-nos em nome de Jesus. De tudo que é empecilho de nós vivermos plenamente a Tua Palavra no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Tem misericórdia de nós. Tira toda a resistência humana, espiritual, contra a Tua Palavra nesse momento. Toda a fortaleza humana e espiritual, nós clamamos ao Senhor agora, intervém com poder, Espírito Santo. Repreendemos toda ação maligna em nome de Jesus, que queira ser contrária a cura, a libertação e a salvação do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, derrama aqui, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós, para admoestar, para corrigir. Tua palavra acabou de nos dizer que o Senhor corrige a quem ama, e também a penetrar e a fazer morada, se porventura tem alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor por Salvador. Faz isso conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando nós estudamos a palavra de Deus e nós paramos para poder observar as cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia, irmãos, nós temos tanto, tanto, tanto, tanto a aprender. É interessante porque as cartas, elas foram ditadas pelo próprio Jesus. Então, o Senhor Jesus, enquanto João estava preso ali na ilha de Patmos, que era tipo um alcatraz, era uma ilha cercada de água por todos os lados, evidentemente, e ali naquela ilha os presos políticos ficavam. Existiam algumas pessoas que não valia a pena para o império matar essas pessoas, porque se o império matasse, virariam mártires. Então não era interessante para o império matar. Então o que o império fazia? Prendia eles nessa ilha, para que ali eles ficassem detidos de viver as suas ideias. Mas como já se dizia, mata-se um homem, segue a sua ideia. Então eles prenderam João na ilha de Patmos, o apóstolo João. Enquanto João estava lá em Patmos, você pode ver isso aqui muito claramente no começo de Apocalipse, o Senhor, ele por misericórdia, encontrou-se com João. Abra aí sua Bíblia, volte um pouquinho para o começo de Apocalipse. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Você pode abrir aí comigo. Apocalipse 1, 9. Um gosto, né? Alguém pisou no pé da minha filha. Apocalipse 1, 9, diz assim, olha aqui comigo. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso já é tremendo. Porque imagine se você corresse o risco de ser preso simplesmente porque você crê em Jesus e porque você fala do reino dele. Interessante porque eu estava ouvindo, conversando com um irmão esses dias, e ele disse, pastor, não se fazem mais crentes como antigamente. E a explicação disso ela é muito, muito fácil. É porque antes os crentes eram feitos numa fornalha das provações e da perseguição. Hoje, a maioria dos crentes é feita num caldeirão de consumismo e de troca, de curanderismo. Então, as pessoas procuravam a Jesus e Jesus as encontrava, ou melhor, Jesus procurava esses perdidos e as encontrava, trazendo esperança para quem não tinha esperança nem na própria vida, nem na vida vindoura. Mas hoje se mistura nesse tempo de pós-modernidade um evangelho que pode me dar uma situação melhor no meu casamento, me dá uma situação melhor financeira, me dá uma situação social melhor e me dá uma salvação. Ah, interessante porque a Bíblia fala pouquíssimas vezes de Jesus como Salvador e fala inúmeras vezes, dezenas e dezenas de vezes, de Jesus como Senhor. Juan Carlos Ortiz, no seu livro Discípulo, ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim: Jesus só é Salvador daqueles que é Senhor. Jesus não é Salvador daqueles que não é Senhor. Nós gostamos dessa relação com Jesus como Salvador, mas Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor, porque Ele salva os seus. Uma vez orando, o Senhor Jesus me disse uma coisa. Ele me falou: muitos me têm, mas eu tenho a poucos. Muitas pessoas se gabam e dizem: eu tenho Jesus. Interessante que às vezes a gente vai evangelizar alguém, falar do amor de Deus, e a pessoa fala: eu tenho Deus. Aí você pode perguntar, faça essa, e lhe estimulo com muito amor, com muito carinho, você perguntar a essa pessoa assim: e Deus tem você? Que às vezes a pessoa diz, eu tenho Deus, mas ela não é propriedade desse Deus. Ela acha que é, que Deus é que é a propriedade dela. Interessante, numa dessas aulas da escola bíblica, nós estávamos aqui e nós lemos o texto que fala que o que for ligado na terra terá sido ligado no céu. E foi surpresa para alguns irmãos, por causa de uma tradução antiga da Revista e Corrigida, que diz, o que ligar na terra será ligado no céu. Então, entendendo de forma equivocada, a gente pensa que o que eu faço aqui, Deus abençoa lá em cima. Qualquer coisa que a gente faz, Deus abençoa. Não, não é assim. Eu tenho que descobrir qual é a vontade de Deus, entrar nessa vontade de Deus, porque essa vontade de Deus é que já é abençoada. Amém, irmãos? É como eu ouvi de um pastor presbiteriano num seminário que fiz em Salvador, há muitos anos atrás, e aquele pastor americano é da PCA, Igreja Presbiteriana Americana, da parte boa, não da parte podre, que hoje a Igreja Presbiteriana Americana tem uma parte podre, que ordena pastoras lésbicas, pastores homossexuais, todo tipo de absurdo você pode ver lá. Mas esse pastor da parte pura da Igreja Presbiteriana, dos puritanos de lá, e ele dizia assim, cansei de errar nos presentes que dava minha esposa. E continuou dizendo, depois de tantos anos errando nos presentes, comecei a investigar antes de dar o presente para ela, qual era o presente que ela queria receber. E comecei a conversar com as minhas filhas, pedir dicas, porque elas a conhecem melhor e sabem o que é que minha esposa gostaria de ganhar. E não erro mais, agora só dou o que ela quer. E ele aplicou isso dizendo assim, nós queremos empurrar a goela abaixo. Ele não foi tão indecoroso como estou sendo com vocês, me perdoem, mas é como se ele dissesse, nós queremos empurrar a goela abaixo os presentes que nós queremos dar a Deus, sem querer saber o que Ele quer receber de nós. Então nós queremos que Ele aceite Ele de bom grado, muito feliz, porque nós estamos dando para Ele aquilo que nós separamos para Ele do tempo, ou das posses, ou da agenda. Então Ele ainda tem que achar bom, porque se Ele achar ruim, eu não dou nada. Mas aí aquele pastor disse assim, eu e você precisamos descobrir o que é vontade de Deus para dar a Ele aquilo que agrada a Ele. Então, João dava a Deus o que agradava a Deus. E a Bíblia diz, aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á. João não teve amor à própria vida, por isso ele falava do amor de Deus ao ponto de ter sido preso. Você está entendendo? Diga amém. Então esse homem que foi preso por amor ao Senhor e pelo seu reino, estava lá na ilha de Patmos. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. Alguns tradutores usam essa versão, não acham melhor a King James aqui nesse parágrafo. A gente sabe que a Bíblia não é separada originalmente em capítulos e versículos. Inclusive há uma piada que diz que foi um monge que fez isso, estava montando a cavalo, e aí ele botava a caneta no texto e onde batia ele separava o versículo. Porque às vezes não tem coerência nenhuma essa separação de versículos e capítulos. E enquanto a gente vê aqui nesse trecho, a gente percebe uma coisa interessante, que embora essa versão não seja melhor, que diz, no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, mas a melhor versão diz, fui levado em Espírito ao dia do Senhor. Alguns dizem, no domingo, que é o dia do Senhor, primeiro, não há um dia do Senhor, não há um dia do Senhor, a não ser o dia da volta dEle, amém ou não? Porque se eu disser que domingo é dia do Senhor, e sábado é dia de quem? E se eu disser que sábado é dia do Senhor, domingo é dia de quem? Então, às vezes nós protestamos, assim, nós brigamos com os adventistas, dizendo, vocês que guardam sábado, mas eu vim de uma igreja que guardava domingo. Não, mina, eu tinha. Então, como é isso? Paulo diz, não há separação entre dia e dia. Na tradição cristã, eles se reuniam domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou, ok? Então pode ser, muito pouco provável, que foi no domingo que João teve a visão. Mas todo o contexto do Apocalipse nos leva a crer que, na verdade, ele foi levado ao dia do Senhor, considerando o Agnus Dei, o dia da volta de Jesus. Amém ou não? E diz, e no dia do Senhor achei-me exaltado em espírito quando ouvi atrás de mim uma voz como o som de trombeta que dizia, escreve um livro o que vês, e envia essas as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma larga túnica que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito, e sua boca e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés reluziam como metal quando é refinado na fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada como 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí em seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre minha destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve tudo o que tens visto, tanto os eventos quanto os que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois. E esse mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ensino importante aqui para nós. As estrelas da igreja são os responsáveis pelas igrejas locais. Por exemplo, aqui na Vita Nova Itabuna, aqui nessa congregação, eu sou a estrela dessa congregação. E não posso me gabar porque não é nessa perspectiva moderna de popstar, ok, gente? Uma vez um irmão com muito carinho me deu o livro e falou assim: faça a sua estrela brilhar, alguma coisa. Aí eu agradeci muito e devolvi. Falei: troque por outro, porque tudo que eu não quero é isso. Mas o que a Bíblia diz sobre estrela aqui é usando a linguagem oriental de referência. Então eu devo lutar com todas as minhas forças para poder ser referência para vocês. E quando eu não for, vocês têm que, por amor, me chamar pessoalmente e falar para mim na Bíblia: ó, meu amado pastor, isso aqui você não está sendo referência, vamos orar por isso. Eu vou jejuar por você, pastor, para a gente crescer nisso. Amém, irmãos? Vamos lá. E quem são os candelabros? São as igrejas. Olha que coisa tremenda aqui, Lourdinho. João, quando viu a Jesus, o que que ele viu antes de ver a Jesus? Os candelabros. Irmãos, olha aqui para mim. O mundo, quando ouve a voz de Jesus, quem vê primeiro? Os candelabros. Sabe o que é isso? Os candelabros, acabamos de ler, são as igrejas. Sabe quem Deus escolheu para ser o próprio rosto dele nessa terra? A igreja. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Se você abrir aí, abre a sua Bíblia, ainda em Apocalipse, vamos ver o que ele fala à igreja de Tiatira. Não é hoje que nós vamos falar sobre essa igreja, mas eu quero que você abra Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. O anjo da igreja de Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa, porém com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que eu a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com a vossa obra. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com ela esses aprenderam com eles que costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós, tão somente apegai-vos com firmeza aos que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer na minha obra até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha que coisa tremenda. Eu quero que você preste atenção nisso, porque se duas ou três pessoas prestarem bastante atenção nisso, o Senhor pode mudar a realidade dessa cidade. Preste atenção. Olha o que ele falou. Mesmo que no meio daquela igreja havia uma prostituta que ministrava ensino de Satanás dentro da igreja, e alguns seguiam ela, o Senhor falou, aqueles que não se misturam com isso, olha só, aqueles que se arrependerem, porque deu a oportunidade de ela se arrepender, eu darei a eles as nações. Só Deus, né? Para poder alguém que fez coisas tão terríveis entregar as nações, entregar o ministério de evangelizar a terra. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Uma vez meu pai pregando sobre esse e outros textos, ele disse assim, a palavra de Deus, ela dá o diagnóstico e a cura. Ela não dá só o diagnóstico, é como dizem, psicologia é fantástica, psiquiatria tem evoluído, mas ela é melhor em diagnosticar do que em curar. A palavra de Deus não, ela diagnostica e cura, amém, irmãos? Então, olha o que Deus fala aqui, olha o que eu estou falando, olha, preste atenção. O Senhor, Ele é aquele Deus que é capaz de identificar o que é dificuldade na igreja, na sua vida, na minha vida, oferecer o arrependimento e o perdão, e ainda prometer que se nós nos arrependermos, Ele vai confiar para nós coisas tremendas. Por que Ele faz isso? Porque ele não veio para os sãos, Ele veio curar e restaurar e achar aquele que se havia perdido. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês, olha aqui, é que o Senhor, ainda estou na introdução, tá? Mas se não der tempo, a gente continua semana que vem. Eu quero dizer para você que Deus, o Senhor, Ele se importa tanto comigo e com você e com a sua igreja, que Ele está disposto a perdoar, a restaurar, Ele está disposto a transformar em você tudo que é empecilho, por mais feio que pareça, para Ele começar a usar você como testemunha da própria vida e da presença dEle na terra. Porque quem as pessoas do mundo veem, elas veem a Jesus diretamente? Não! Elas veem a você e a mim, amém ou não? Bem verdade que lá no Egito, já tinha ouvido isso pessoalmente de uma missionária, e agora ouvi outro relato de outros missionários, Jesus tem aparecido em algumas vilas, e Ele aparece à noite na casa de algumas pessoas, e diz, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vim salvar você, vá à casa do pastor fulano, e lá você vai aprender mais sobre mim. E aí ele vai na porta do pastor e bate na porta, e o pastor abre, e lá é crime você ser cristão, você mudar de religião é crime, você tem uma certidão de nascimento se nasceu cristão ou não, e aí a pessoa vai e bate na porta, e bate lá na porta, toque, toque, toque, e ele vai abrir e fala, quem é? Ele fala, ah, eu tive um sonho, e um homem chamado Jesus de branco mandou eu vim aqui. Aí ele fala, ah, mais um, pode entrar. E ele é aquela pessoa doutrinada e recebe a Jesus. E muitas vilas se converteram, e muitas mesquitas agora continua orando 5 vezes por dia, mas elas oram agora para Jesus. E os líderes das mesquitas, eles que eram, ensinavam sobre Maomé e o Corão, agora ensinam a palavra de Deus sobre Jesus. Amém, irmãos? Mas, e eu sei que isso vai começar a acontecer aqui também, mas eu vejo aqui na palavra de Deus como é muito mais frequente Deus usar a igreja. Deus quer aparecer para o mundo e Ele quer usar a igreja para isso, amém ou não? Quem é a igreja? Você é a igreja. Eu sou a igreja. Aí você diz, ah, pastor, não dá para mim não, não presto. Irmãos, mais complicado do que estava aqui a igreja de Tiatira, eu acho difícil. Acho muito difícil. Mas vamos voltar aqui à Laodiceia. Como é que estava essa situação dessa igreja? Quem era essa igreja? É uma igreja muito rica. Olha, eles eram um centro médico lá da Ásia. Então muitas pessoas iam para lá e eles tinham muita riqueza. Eles tinham um problema, eles não tinham água. Então eles recebiam água pelos aquedutos e essa água chegava lá. Só que a água, ela, além de já vir de fontes termais de Herápolis, ela ainda passava pelos aquedutos de pedra, recebia um sol e chegava muito quentes. E quando ela chegava no meio da cidade, ela não estava nem quente nem fria. Ela estava morna. Então as pessoas precisavam esfriar essa água. E o Senhor Jesus usou a metáfora dessa própria água para dizer a eles: olha, vocês estão mornos e os mornos eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Agora eu quero perguntar para você e para mim: como é sua vida com Deus? Ela é morna? Aí alguns dizem: não, é fria. Mas ainda bem que fria não tem problema, porque Jesus não reclama dos frios. Claro que Ele reclama dos frios. Os frios Ele nem põe na boca, porque estão frios. Os mornos são vomitados. Os quentes demais também nem botam na boca. Quem são então esses laodicenses? São aqueles irmãos que confiam nas suas próprias competências. Não, não, eu me garanto, eu vou fazer, eu pode deixar comigo, eu não preciso orar, ler a Bíblia, não, eu já sou convertido, basta o que Deus já fez na minha vida. Quero falar para vocês que o Senhor Jesus, Ele quer tratar a igreja dEle, porque Ele quer se apresentar para o mundo através da sua igreja. Você quer ser usado nisso? Diga amém. Irmãos, olha só o que eu vou dizer, preste atenção. Um rio é formado pela água que corre nele. Você pode ver um vale assim, cavado, e você pode, você não vai olhar e falar assim: um rio. Não. Você vê uma lagoa parada, você não diz: é um rio, é uma lagoa. Você olha para o mar, a água está lá, não está correndo, é um rio, é um mar. Mas o que faz um rio ser um rio é a água que corre por ele, amém ou não? Não é isso? É verdade? Eu quero estudar com vocês aqui, no tempo que nos resta, o que é formado uma igreja. Usando essa metáfora, se um rio é formado pela água que corre nele, a igreja é formada pelo que corre nela? Pelo dinheiro que corre nela? Alguns pastores acham que sim. Pelo tipo de gente que corre na igreja dele, será que é isso que faz um povo ser igreja? Será que é pelos dons e sinais? Abra sua Bíblia aí em Coríntios, 1 Coríntios. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Lembrando a você que foi aqui nessa carta que Paulo fala aos Coríntios e diz: a respeito dos dons, não vos louvo. 1 Coríntios capítulo 1, no começo da carta, nós vamos aqui já desmistificar o ensino errado que temos ouvido de algumas fontes, de que a igreja de Coríntios não era igreja, era um conglomerado de carnais. Mas não é o que a Bíblia diz. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados, aos santos em Cristo Jesus, e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Ele faz a questão de dizer aos coríntios: Coríntios, eu quero que vocês sejam a sua alma curada, porque vocês são sim igreja, assim como as outras igrejas são igreja, vocês também são igreja. Olha como está claro isso aqui. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele fala, então, ele bota Coríntios no bolo de todas as igrejas, amém? Embora sejam eles tão carnais que a maior parte da carta Paulo dedica às correções. Ao ponto, irmãos, de Paulo dizer nas cartas dele aos Coríntios: olha, eu não posso dar a vocês alimento sólido. Paulo falando sobre os dons, no capítulo 12. Paulo, capítulo 11, fala sobre a necessidade de reverência no culto, sobre a ordem na ceia. Paulo tinha que ensinar coisas rudimentares para eles. No capítulo 12, Paulo diz, ao respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, que sejais ignorantes. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor e não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons. Ele começa a explicar sobre os dons. Você tem que ler a carta de Paulo aos Coríntios para você entender sobre isso. Mas aí ele tem que ser levado até o versículo, a capítulo 13, para dizer: olha, agora eu tenho que ensinar para vocês, mostrar para vocês um caminho ainda muito mais excelente. Então nós vemos que aqui vamos ver duas igrejas concorrendo para serem igreja da forma errada. Então eu queria fazer umas breves comparações para você. Claro que eu vou ter que pregar de novo sobre Laodiceia de forma mais profunda depois. Mas quero dizer o seguinte, vamos ver aqui comigo. De um lado você tem a igreja de Coríntios, uma igreja que achava que o que tem que fluir numa igreja para ser igreja são os dons. Rapaz, era tanto dom em Coríntios que o negócio era confuso. Eu chegava numa reunião em Coríntios, era todo mundo falando em línguas, todo mundo pulando, sapecando, era poder para lá, poder para cá, desenrolando o manto ali, desenrolando o manto aqui. Que era um negócio, eu ia gostar do negócio, né? Mas uma pessoa que não conhecesse Jesus ia chegar lá e dizer: só tem doido. Não foi o que Paulo disse? Se não há quem interprete, mais de dois falando em línguas ao mesmo tempo vão pensar que só tem maluco. É o que a Bíblia diz. Em Coríntios eles tinham partidos, eles diziam assim: não, eu prefiro a oratória de Apolo. Outros: eu prefiro a doutrina de Paulo. Outros diziam: eu prefiro a mensagem de Cristo. E os de Cristo se achavam os mais espirituais. Eles tinham partidos, era uma igreja carnal. Mas a carnalidade deles, olha aqui em nome de Jesus, a carnalidade deles ainda assim não tirava dele os dons. Uma criança, mesmo sendo criança, ela não é um ser humano, irmãos? É. Uma igreja, mesmo carnal e imatura, é igreja. O que Paulo falou aqui no começo da carta, nós lemos. Então, há hoje em dia duas performances muito comuns no nosso país. Aqueles que fazem igreja achando que são os dons e os sinais que fazem o povo ser igreja. Existem aqueles como os laodicenses que acham que o que faz um povo ser igreja é o luxo, é o conforto. Vocês sabiam que existem sites para se contratar pastores? Então o pastor coloca o seu currículo ali e aquele currículo é analisado e ele é chamado para uma entrevista, ele prega alguns sermões daquela igreja, claro que ele leva os seus melhores sermões. Não importa o que Deus fala, importa os melhores sermões dele. E ali vai haver uma votação. E o pessoal que é novo na igreja, converteu aqui, não conhece esse mundo evangélico. Há uma votação. E o mais votado é o eleito. Estava fazendo um seminário ainda. E um pastor, amigo meu, inclusive participou da minha ordenação, chamado Joel. Amo ele, homem de Deus. Ele faz parte de uma igreja muito rica em Salvador. Muito rica, muito rica. E ele é professor de seminário. Mas ele não era pastor na igreja sede. Ele fez questão de ser pastor numa congregação que dá auxílio às congregações. E ele contou para nós no seminário, ele falou assim: irmãos, no gabinete pastoral, eles estavam atrás de um pastor já há alguns anos. Só que na hora de avaliar os currículos, e eu falo isso porque foi uma crítica que ele fez em público, então eu posso trazer para vocês, amém? Não estou expondo nada. E ele disse: no gabinete existe uma montanha de currículos desse tamanho, de pastores do Brasil todo que querem ser pastor na sede da igreja. E há anos também precisamos de um pastor na congregação na favela e nenhuma pessoa se ofereceu a ser pastor lá. Uma vez eu soube sobre um pastor que foi convidado para ser pastor em Itabuna E ele falou assim: não vou para aquela cidade não, porque aquela cidade fede. E porque meu chamado é urbano. Não sou pastor de zona rural. Existe um laodicenses. Você está pensando o quê? Irmãos, olha, eu tenho muita certeza que nós vamos crescer muito numericamente. Eu não sei quando, eu sei que isso vai acontecer. Porque estamos trabalhando em divisão de base, em amor e serviço, em discipulado verdadeiro. Chega uma hora que isso explode, que não é dinamite. Pum! E nós vamos ter prédio, vamos ter programa de televisão. Amém, Arthur? Vamos ter muitos pastores, muitos obreiros, muito. Vamos ter instalações mais confortáveis. Mas eu sempre vou ter que lembrar aos irmãos, não é isso que faz um povo igreja. Porque o espírito de Laodiceia sempre tenta a igreja para que a gente ache que ser igreja é ter alguma coisa. Você entendeu? Diga amém. Mas não demora muito, não ser redundante. Existem então aqueles que acham que pode ser igreja como Corinto, existem aqueles que acham que você pode ser igreja como Laodiceia. Aqueles que acham que pode ser igreja como Corinto, e aqueles que acham que basta ter muito poder, ter muito dom, que a coisa vai acontecer. Já os que são mais para Laodiceia, acham que basta ter riqueza, pompa e fama. Olha, a igreja de Laodiceia era tão corrompida, que existia um símbolo da águia, que era um símbolo do Império Romano, dentro do salão que eles reuniam. Inclusive dizem algumas más línguas que eles preferiam muito mais reunir num grande tabernáculo que tinham do que nas casas. Porque não queriam abrir suas casas para a igreja. Amados, mas o que é que flui na igreja para que ela seja igreja? Antes disso, eu quero dizer mais uma coisa. Assim como um rio, ele é formado pela água que corre nele, um discípulo é formado por Cristo fluindo através dele. É por isso que o discipulado, ele é uma mentoria espiritual. É como um coach, é como uma pessoa que já caminhou um pouco mais e ele vai, por experiência, trazer bons conselhos ao seu discipulando, mas não é um coach. Ele é como um pai. É como um pai, não pelo governo, é como um pai de um filho casado. O pai do filho casado, ele não manda no filho. Ok, irmãos? Mas ele é honrado pelo filho. Amém? Nunca receba uma ordem do discipulador seu. Nunca. Porque ele não manda em você. Ele cuida de você. Amém? Ele é como um pai de um filho casado. O filho casado não deve mais obediência ao pai. Ele deve honra. Ok, irmãos? O pai dá a vida pelo filho até ver o filho alguém maior do que o próprio pai. É assim, né, Alex? Eu sei disso, que quando minha filha nasceu, eu entendi por que um filho não pode desonrar um pai. Tem coisas que a gente só entende quando tem filho. Porque a gente olha para aquela coisinha com cara de joelho e diz: se precisar do coração, pode abrir aqui, doutor, e dá. Aí a gente entende como um pai ama um filho. Aí a gente entende que não podemos desonrar um pai. Mas isso a gente só entende quando tem um filho. Antes é por fé. Entendi quando eu vi ela, quando eu a vi, aquela carinha de joelho. O discipulador é um pai? É, mas não é só um pai. É mais que um pai. O discipulador, ele é um conselheiro? Sim, um conselheiro, importantíssimo. Mas é mais que um conselheiro. O discipulador, irmãos, ele é alguém que é chamado por Deus para transferir, para ministrar a vida de Deus na vida do seu discípulo. O discipulador é alguém que é chamado por Deus para ter uma responsabilidade na sua vida a respeito daquele discípulo. A respeito do nosso discipulado, o meu maior desejo, o meu maior empenho é que você cresça tanto em Deus que logo, logo seja maior do que eu. Isso é o discipulado bíblico. Amém ou não? A gente tem que querer isso, a gente tem que ter fome disso. Eu quero alguém que cuide de mim, que fique na expectativa de me servir. Aí você diz: espera aí, pastor, mas a Bíblia diz que maior é quem serve. Como é que fica essa relação então? Vamos ver o que Jesus disse. Jesus disse assim: Jesus lavou os pés dos discípulos, amém? Lavou ali os pés dele, bem lavadinhos. Aí ele disse: vocês querem ser o maior? Queremos? Então sirva. Aí quando ele disse isso, para não ser mal entendido, ele disse: mas nunca se esqueça, O servo nunca é maior do que o seu senhor. Nessa relação, onde o discipulador é a pessoa mais madura e conduz e cuida do mais, posso dizer mais novo da fé, porque nem sempre é assim, mas é que ele está disposto a aprender, amém? Vamos chamar assim? Ele tem essa relação de cuidado, de amor, mas ele tem que lembrar que, embora eu veja ele me servindo, eu não posso inverter as coisas. Assim como tem discipuladores que dá a chave do carro e fala: lava meu carro, está no mercado, faz minhas compras aí. Isso não é discipulado, isso é descer paulada. Não é isso que a Bíblia chama de discipulado, de acompanhamento. Mas também é aquele discipulando que é, desculpe o termo, irmão, desculpe o termo, desculpe a grosseria, mas é meio folgado também com o discipulador, né? Ah, você quer discipular e está vendo a minha casa. Não é assim, gente, não é assim. Então por que eu estou falando de discipulado? Porque eu não consigo falar de igreja sem falar de discipulado. Porque o Senhor Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Eu vou terminar até mais cedo hoje. Quero concluir aqui, então, o que é que corre na igreja para ela ser igreja, assim como que corre no rio é água para ela ser um rio? Abre aí João 13, 31. João, capítulo 13, versículo 31. Amém? Quando ele saiu, João 13, 31. Quando ele saiu, disse Jesus, ele saiu é Judas. Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, Jesus falando de si, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! Que dessa mesma maneira tenhas amor um pelos outros. Através deste testemunho, que testemunho? Do amor, amém? Do amor praticado. Todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Aleluia! Então Paulo chega para os irmãos de Coríntios e diz em Coríntios 13: eu vou mostrar para vocês um caminho mais alto do que esse que vocês estão tentando. O caminho do amor. O amor tudo crê, tudo espera. O amor não se ressente do mal, não age inconvenientemente. O amor não aspira ao mal. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa. As línguas passarão, os dons passarão, mas o amor para sempre permanecerá. Amém, irmãos? Então a igreja não é feita de dons. Embora a igreja tenha dons, amém? Mas ela não é feita de dons. A igreja é feita de pessoas, pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro. O alicerce da igreja é Jesus. A igreja é feita de pedras vivas, que somos nós. E qual é a argamassa de tudo isso? O amor. É o amor. João então chega para os laodicenses, já vou terminar, presta atenção, por favor. Chega para os laodicenses e diz: olha, para vocês só tem uma solução. Que vocês recebam de mim o ouro puro, refinado pelo fogo. E com esse ouro vocês comprem colírio para vocês ungirem os seus olhos, roupas para vocês cobrirem as suas vergonhas. Irmãos, a igreja que acha que é a igreja pelo que tem e por quem está nela, é uma igreja pobre, cega e nua. Pobre porque não tem o que dar. Qual é o maior presente que a igreja dá ao mundo? Não é o amor? É o amor. Olha aqui. O Senhor disse que Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabei de dizer a vocês que o mundo, quando olha para nós, quando olha para Jesus, ele vê primeiro a igreja. O que é que a igreja mostra para o mundo, para mostrar para o mundo que somos discípulos? O amor. Você está entendendo? Diga amém. Está entendendo a coerência de tudo isso? Então, qual é a imagem que a igreja mostra para o mundo? É o amor, que o mundo não tem lá. Aquela música diz: o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. O mundo conhece um amor carnal, passageiro, interesseiro. Então, como nós provaremos que Jesus e o Pai são um? Aqui ainda em João. Vamos lá. Jesus diz, na sua oração, aqui ainda falando aos discípulos, me permita, irmãos, eu não preparei esse texto, mas é muito oportuno, vou achar aqui para vocês, onde Jesus diz: Pai, oro por estes, por aqueles que há de me trazer, para que se amem uns aos outros, assim como nós nos amamos, e para que o mundo creia que eu e o Senhor somos um. Então, como que o mundo vai crer que Jesus e o Pai é um só? Pelo amor. Como que o mundo vai se sentir atraído à igreja? Pelo amor. Como que o mundo vai ser curado das suas feridas? Pelo amor. Como que o mundo vai enxergar Jesus através da igreja e do seu amor? Então, o que é que tem que correr na igreja? Assim como a água corre no rio para que ele seja rio, o que tem que correr na igreja é o amor. Não é o dinheiro, não são os sinais, mas é o amor. Mas por que, pastor, a gente ainda perde tanto tempo falando nisso, se é tão difícil viver esse amor que a Bíblia ensina? Porque, irmãos, esse é o caminho sobre modo excelente. Esse é o caminho único. Preguei esses dias que o Senhor Jesus, ele não aceita um segundo lugar, um terceiro lugar. Ou Jesus é o principal na nossa vida, ou não tem sentido. E eu quero dizer uma coisa para você, para terminar aqui essa noite, depois de tanta falação, eu quero que você e comecei esses dias um tempo de jejum, de oração, para que eu comece a viver aquilo que Deus me chamou a viver. E, irmãos, eu aprendi com meu pai algo que ele chama de santa insatisfação. O que é a santa insatisfação? A santa insatisfação é você, embora crendo que Deus tem grandes promessas para a sua vida. O que é uma grande promessa de Deus? Sabe o que é uma grande promessa de Deus? Sabe o que é, Emily, para a sua vida, uma grande promessa de Deus? É você ser tão cheia do Espírito Santo, que aonde você chegar, na faculdade, suas amigas, o seu trabalho, aonde você chegar, as pessoas desesperadas, porque buscam em droga, em farra, em consumismo, saída para suas dores e não acham, elas vão olhar para o seu olho e vão dizer assim: o que é que você toma? O que é que você faz para você ser como você é? Isso é algo muito grande que Deus tem para nós. Isso é grandiosíssimo. Às vezes a gente só se apega no que não pode fazer, porque é crente. Ah, eu sou crente, não posso mais tomar aquela cerveja geladinha. O irmão chegou na escola bíblica domingo de manhã, não foi Alex não, a gente tá olhando para ele, porque ele está perto de mim. Aí falou assim: pastor, eu quero agradecer a Deus que eu estou aqui hoje. E eu me lembro daquele tempo que eu, num sol desse, num calor desse, agora eu estaria onde? Na praia. Misericórdia. Praia. Sem camisa, recebendo aquela brisa gostosa. Aquele sol escaldante. Tomando aquela cerveja geladinha. Mas, Não, estou aqui sacrificialmente. É como diz o sociólogo, ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que é precioso para mim? O que é precioso para você? Eu tenho orado a Deus sobre isso. Por que é tão mais fácil a gente acordar para ganhar dinheiro, irmãos, do que acordar para orar? Sabe o que me desespera? É porque Deus está usando o que Ele tem. E Ele hoje tem uma igreja preguiçosa, uma igreja amorosa, mas essas pessoas também são muito amadas por Deus, e Ele já ligou no céu o poder para que a gente seja amoroso e trabalhador na obra dEle. Quem pode compreender isso comigo, diga amém. Então Ele está cheio de dons para derramar sobre nós, para nós cuidarmos, amarmos as pessoas perdidas, mas muitas vezes nós não temos vivido isso. Eu tenho orado por minha vida, para que Deus faça esse milagre em mim. Porque, irmãos, como a gente é pronto para ganhar dinheiro, gente, como a gente é pronto para poder fazer algo que nos traga um retorno. Uma vez um pastor falou para mim, um pastor de Deus, ele falou, eu vi um cartaz ali, congresso de pastores, investimento tanto. Porque a gente não quer perder mais nada, né? Para um congresso de pastores tem que ser investimento, não pode ser custo. Olha como é a nossa mente pós-moderna. Nada pode ser oneroso, tudo tem que ser benefício para mim. Mas a Bíblia diz que quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem, em contrapartida, entregar a sua vida por amor a mim, esse a achará. E você sabe do que eu estou falando. Todas as vezes que você abriu mão de você para servir o Senhor, você recebeu muito mais. Quando foi de graça. Porque a Bíblia diz, de graça dai, de graça receber. Então, irmãos, queridos, para terminar, eu quero dizer para você uma coisa. Deus, Ele é amor. E Ele tem um interesse profundo em derramar mais do amor dEle em seu coração. Leia depois Romanos 5:5, que diz lá que Deus, através do seu Espírito Santo, derramou em nós o seu amor abundantemente. Então não nos falta matéria-prima, amém? Só nos falta pegar esse amor, que é a marca da igreja, e derramar. Eu ainda tenho mais 2 minutinhos, eu vou aplicar isso. Por exemplo, o que é que eu faço com esse amor? Como que eu amo com esse amor que Deus me deu? Aham! Vou lhe falar uma coisa agora, para você sair daqui sacudido. Glória! Quando você dá do que lhe sobra, não é amor. Quando você hospeda quem lhe agrada, não é amor. Quando você cuida de quem já cuidou de você, é dívida, não é amor. Quando você se achega a quem é agradável, não é amor. O que é amor, então? O amor, ele tudo sofre. O amor, ele faz ser capaz de sofrer por alguém, de ter um custo, um ônus por alguém. O amor é cheio de fé, ele tudo crê. O amor, ele tudo espera, mas não age para o seu próprio benefício. Não espera para mim mesmo, mas espera de boa perspectiva para aquela pessoa. Eu vou investir, André. Vou porque eu sei que ele é um homem de Deus. Eu sei que tem muito de Deus aí. E eu sei que, vou usar uma figura, porque não é assim, tá? Tem uma casca dura aí por fora, mas eu vou quebrar essa casca aí. E a gente vai viver tudo de Deus. Eu tenho essa fé e eu vou dar meu tempo, eu vou dar perto e vou fazer o meu melhor possível para que eu possa bater no peito e dizer que eu fiz alguma coisa. Não, porque a glória é de Jesus. Irmãos, olha o que eu estou falando, é revolucionário. O amor é um caminho muito alto, mas é o único caminho que a gente pode percorrer, irmãos. Como eu falei mais cedo, Jesus usa o que tem. Você já pensou que é a gente crescer morno? Sem amor? O mesmo conselho, mesma palavra, mesma direção, mesma ordem que o Senhor deu a Coríntios, mandando buscar o amor, porque eles achavam que a igreja caminhava pelo fluir dos dons, ele deu a Laodiceia, dizendo, você precisa do meu ouro, e o tesouro do Senhor é o seu amor, porque foi esse amor que fez ele entregar Jesus, amém? Que em nome de Jesus a gente aplique isso às nossas vidas. Que você olhe para alguém e dê o amor, não que ela merece, mas o amor que ela precisa, porque esse amor vai atraí-la e você vai poder derramar mais amor para que essa pessoa possa se achegar a Jesus e descobri-lo, amém ou não? Vou ficar de pé, eu quero orar rapidamente por você e por mim. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos aprender sobre o amor. Nós precisamos amar de forma abnegada. Nós ficamos querendo escolher as pessoas dignas do nosso amor. Ah, essa pessoa, ela não é espiritual. Não vou amar, não. Eu vou amar quem é espiritual. Oh, Deus, tem misericórdia dessa carnalidade que nós temos? Senhor, que em nome de Jesus possamos olhar para alguém e ver que foi gerado pelo Senhor para ser filho, para ser a filha, para ser amado e cuidado, e que o Senhor me fez mãos do Senhor para amar e cuidar dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, revela essa igreja, Senhor, abre nossa cabeça, como diz Deuteronômio, encuca em nossa cabeça, fende a nossa caixa craniana, introduz em nossa cabeça que cada um de nós aqui é igreja, e que cada um de nós precisa amar, cuidar, investir em vidas para que nós venhamos crescer em amor. Deus, revela-nos a importância de que eu não posso ter uma vida que seja uma vida que desabone isso. Tenho que ter uma vida de acordo com esse amor que eu estou anunciando. E que se minha vida ainda desabona, como a minha desabona, e eu acho que alguns aqui são como eu possamos dizer assim, Senhor, ou possamos dizer, meu amigo, olha, eu não sou perfeito não, mas Jesus, Ele gosta mesmo de quem é quebrantado, porque perfeito mesmo só foi Ele. Senhor, que nós não venhamos a esperar ser perfeito para falar do Teu amor, porque ninguém vai falar, ou então os hipócritas vão falar, que se acham perfeitos. Que hoje eu abra minha boca e meu coração para falar do Teu amor. Que hoje eu abra meu bolso, minha porta da minha casa, o meu tempo, o meu celular, eu não desligue mais o celular de noite, porque alguém pode precisar de mim. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida que não é, nós não busquemos aqui uma vida fácil, mas uma vida que valha a pena. Nós não queremos ser uma igreja como Laodiceia era, que achava que o que corria na igreja para fazer igreja era prosperidade. Não! Nem ser uma igreja como Coríntios, que achava que o que tinha que correr entre ela eram os dons. Não! Queremos que o que flua entre nós seja o Teu amor. De tal forma que as pessoas cheguem aqui e se sintam amadas. Que no final da reunião, cada um tome seu rumo, correndo para ver o Fantástico, mas que a gente se dê um pouco para poder conhecer quem está novo aqui. Que nós venhamos abrir a nossa casa, a nossa agenda, o nosso tempo, para poder cuidar uns dos outros. Faz isso comigo, faz isso conosco. Revela-nos que igreja é o povo, junto, buscando servir ao Senhor em amor. E não é um prédio, nem uma denominação. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos cure. Que se o Senhor fizesse conosco, Senhor, o Senhor pode usar a nós como o Senhor prometeu que usar a Tiatira. Nos dá as nações, Senhor. Mas o Senhor só vai nos dar as nações quando houver arrependimento, quando houver quebrantamento, quando houver consciência de pecado e de perdão de pecado, que eu já sou perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. Revela-nos, Senhor, que nós já somos lavados pelo Teu sangue, já somos perdoados, já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Quando nós somos tentados logo, logo, amanhã, aquela voz que vem e diz, está vendo aí, você não dá para ser crente, porque você é imperfeito, nós possamos dizer, é verdade, eu sou imperfeito mesmo, e é esses que Deus amou. Quando o diabo vier, olha aí o seu pecado, a gente possa dizer, vai procurar meu pecado em Jesus, porque Ele levou meus pecados. Cura a tua igreja em amor, Senhor. Nos ensina a amar uns aos outros. Me ensina a amar uns aos outros. Para que nós possamos ter essa revelação de que quando o mundo ouve a voz do Senhor e vira para olhar, quem o mundo vê é a igreja. Nós possamos então apresentar um Deus amoroso, perdoador, misericordioso, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se assente só um pouquinho para alguns avisos. Quero terminar na hora, às 20 horas. Eu amo vocês, tá bom? Às vezes eu fico um pouco exaltado assim, mas é porque eu amo mesmo, tá? E o pior de todos aqui sou eu. Isso não é falsa modéstia, não. Eu tenho certeza disso. Então, amados, é o seguinte. Nós, temporariamente, estamos com os núcleos suspensos, ok? Temporariamente. Nós logo estaremos de volta. Provavelmente, não vou estar aqui terça-feira. Eu devo ir a Salvador para o discipulado com meu pai. A gente faz por telefone, mas eu devo... Como ele vai viajar, passar tempo de férias, eu devo ir lá e volto. Quarta-feira estou aqui, eu bate e volto. Eu saio terça-noite, passo o dia. Saio segunda-noite, passo o dia e volto terça-noite para estar aqui quarta-feira, tá bom? Então, se você precisar de mim, você pode contar com outros irmãos. A igreja está aqui para um cuidar dos outros, tá bom? Nós vamos à escola bíblica domingo de manhã. Estamos estudando o livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, Uns aos Outros. Está sendo uma bênção esse estudo do serviço uns aos outros, tem sido uma bênção, tá? Eu tirei as apostilas, entreguei apostilas de manhã, semana que vem trarei as apostilas para os demais irmãos que vão estar aqui na semana que vem, tá bom? Nós vamos levantar um casal que vai fazer as compras para o SOS Crianças. Esse mês, talvez, nós não precisemos levar as doações, porque as crianças estão em casas, tá? Então, as nossas doações já supriram eles o mês de dezembro. Nós levamos doações para os desabrigados esse mês, passado dezembro. Em janeiro, agora, talvez, não precisemos levar lá o SOS Crianças, ok? Mas, havendo necessidade, nós vamos levantar alguns casais para irem lá entregar as doações. Teremos culto normal domingo que vem, 10 da manhã e 6 da tarde, ok? Amém? Vou ficar de pé para ministrar a bênção para vocês. Vamos encerrar em nome de Jesus. Faça assim com sua mão, assim, ó. Dizendo assim: eu recebo a bênção de Jesus e também a bênção do meu pastor. A Bíblia diz que nós devemos abençoar uns aos outros. Da nossa boca deve sair a bênção e não a maldição. Senhor, pela tua graça e misericórdia, eu abençoo os meus irmãos com a tua bênção. Que eles, em nome de Jesus, que nós todos aqui, em nome de Jesus, venhamos a receber essa revelação da necessidade do amor que serve, do amor abnegado. Que assim como é a água que faz de um rio ser rio, é o amor do Senhor fluindo na tua igreja que nos faz ser igreja. E nós possamos apresentar esse amor de Deus às pessoas que chegam ao nosso redor e às que também não chegam, mas são nossos próximos. E que não só a esses, mas possamos ir além para amar essas pessoas que precisam do teu amor, como o Senhor fez descendo do céu da tua glória. Senhor, obrigado pela tua palavra. E que haja gratidão em nosso coração e disciplina para vivermos a tua palavra. Livra-nos do homem mau, da mulher estranha. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações, o poder do Espírito Santo esteja agindo em nós e através de nós. Até que nós vejamos o Senhor vindo em glória. Maranata, vem Jesus levar a tua igreja. Deus, move conversões, avivamento e restauração da tua igreja em Itabuna nessa noite. Derrama do teu avivamento no meio do teu povo, para a glória do teu nome. Que o teu amor seja a marca da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Não saia sem dar pelo menos uns 4 abraços, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.